minhas palmas. Desde que estamos aqui, eu não quero saber quanto tempo se passou, quem sou eu e onde estou. Será que fomos apressados ou foi o que?